andrecedesmoral.com.br. Tu vai mandar, eu vou sentar sem parar. Tu vai mandar, eu vou sentar sem parar. Vou sentando, vou sentar, vou sentando sem parar. Vai sentando sem parar. Vai sentando, vai sentar. Vai sentando sem parar. Vai sentando, vai sentar. Vai sentando sem parar. Tu vai mandar. Alô, meu parceiro povo do Polo Marreta. Alô, Netinho, da BMW Estranho. Estourou, tamo junto. Moral de Picoá.